11h08, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da CBN Foz o Aloysio Palmar. Ele que é jornalista, ele é gerente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu, também atuou como consultor da Comissão Nacional da Verdade. E vamos falar de um assunto relacionado à memória aqui do oeste do Paraná. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Temos a criação, já criado inclusive o Comitê Memória, Justiça e Verdade do Oeste do Paraná? Pois é, é uma velha aspiração dos ativistas dessa área de memória, verdade, justiça, que, direitos humanos, enfim, é constituir um núcleo de articulação regional, não é, que trabalhe essa questão. Hoje nós temos no Brasil, Guilherme, 63 comitês Memória, Verdade e Justiça. 63, então nós temos a rede Brasil Memória, Verdade e Justiça. Esses comitês surgiram antes, bem antes da lei que criou a Comissão Nacional da Verdade. Foi aquela comissão que fez inclusive uma audiência aqui em Foz do Iguaçu. Os comitês surgiram antes, exatamente para pressionar, né? Quando o projeto ficou um tempão, o projeto da Comissão Nacional da Verdade ficou um tempão engavetado, depois foi para a Câmara dos Deputados, não entrava em pauta. Os comitês pressionaram e trabalharam muito em função disso. Então, os comitês e os grupos Tortura Nunca Mais é o que existe no Brasil hoje de articulação, não é? De rever esse período da história do Brasil e rever também as questões atuais. O Comitê Memória, Verdade e Justiça do Oeste do Paraná, ele foi criado lá numa reunião ampla com representantes de vários municípios aqui da nossa região, lá na reitoria da Universidade do Oeste do Paraná, UniOeste. E, na ocasião, foi decidido fazer uma audiência pública da Comissão Nacional da Verdade em Cascavel, no mês de março. Esse já é o primeiro passo, onde serão analisados vários casos, serão ouvidos várias pessoas atingidas pelos atos institucionais, pelas leis do arbítrio, do período da ditadura, começando por um grupo forte do sudoeste do Paraná, que pertenceram ao Grupo dos Onze, aqueles famosos Grupo dos Onze. Então, o trabalho da comissão é essa e também está de olho nas questões do dia a dia, de hoje, sem perder essa perspectiva do passado, né? Meu primeiro contato com você, isso já há alguns anos atrás, foi quando você lançou um livro intitulado Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, né? Que questionava a questão do desaparecimento de corpos de guerrilheiros, intitulados dessa forma, né? Guerrilheiros no Parque Nacional do Iguaçu. Sim. Houve avanço nessa questão de lá para cá? Houve alguma... Porque a gente sabe que não foram localizados esses corpos ainda, né? Houve algum avanço nessa pesquisa? Pois é. Essa pesquisa, ela continua. Tem avanço e tem retrocesso. Na semana passada, esteve aqui em Foz mais uma vez um grupo de trabalho. Dessa vez é da Comissão Nacional da Verdade. Dois delegados da Polícia Federal que estão a serviço da Comissão Nacional da Verdade, mais dois peritos. Eles foram até a área, baixaram na área, analisaram a área, começaram o trabalho de pesquisa, ouviram a testemunha mais uma vez, duas vezes, três vezes ouviram a testemunha. Ou seja, há um avanço. Esse trabalho da semana passada, da Comissão Nacional da Verdade aqui em Foz, vai para o relatório final. Esse relatório final nós vamos analisar, discutir e tal com a sociedade civil na próxima segunda-feira, dia 16, em Brasília, onde vai ser dado mais um passo de fechar o relatório. Isso não significa que feche os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, não, que ela vai até o final do ano de 2014. Provavelmente vai ser prorrogado, né? Hoje é um dia bastante importante na Argentina, nosso país vizinho aqui. Hoje se celebra os 30 anos da redemocratização do país após o último período de ditadura. Inclusive, lá em Buenos Aires está sendo programada uma festa com a presença de todos os presidentes democráticos deste período na Argentina. Muitos deles, inclusive, não confirmaram presença em razão de discrepâncias com a atual presidente da Argentina. E a gente observa que na Argentina houve um tratamento muito diferente daquilo que foi dado à questão dos crimes cometidos durante a ditadura. Existe muito segredo aqui no Brasil, existe muita dificuldade na Argentina. Tivemos até ex-presidentes condenados já pela justiça, inclusive, com relação a este tema. Quais são os principais empecilhos? É a lei da anistia que anistiou tanto quem era perseguido pelo Estado como também aqueles que perseguiam? O que, que você analisa de tudo isso? Guilherme, essa análise é muito mais ampla, né, do que para se falar tão rápido assim em rádio, mas resumindo, eu vejo que o pacto que foi feito de transição, quando a ditadura se esvaiu, não havia mais condições dos militares continuarem no governo, né, devido aos problemas econômicos que o país tinha naquele período, uma grande inflação, o poder aquisitivo da classe trabalhadora se esvaindo e caindo, né? Uma forte oposição interna, uma forte oposição externa, né? Os próprios credores do Brasil cobrando, né? Cobrando a abertura democrática, a banca internacional, os países da Europa, os Estados Unidos, cobrando essa abertura, os militares saíram negociando. Na correlação de força, eles tinham mais poder de negociação e por isso impuseram essa lei de anistia, que é a primeira vez, eu não conheço um fato na história onde o tirano ele se auto-anistia, ele faz uma anistia para ele se anistiar, né? Ou seja, aqueles generais e coronéis que tomaram o poder no ato de banditismo no país, eles fizeram uma lei se auto-anistiando, né? Então, isso aí foi um complicador no avanço da luta democrática, né? E, por outro lado, nós saímos de uma ditadura muito feroz que deixou muitas marcas na nação. E a verdade é que a gente aceitou. A gente também aceitou a vontade de voltar. Era que havia, não havia outra possibilidade da lei da anistia avançar na Câmara dos Deputados. A nossa proposta foi uma de anistia ampla, geral e restrita, né? Ela não saiu do jeito que nós queríamos, tanto que muitos companheiros continuaram presos ainda, outros no exílio. Foi preciso continuar a luta, mesmo após a lei da anistia, para que se ampliasse um pouquinho mais. Com a Constituição de 88 nós avançamos um pouco, mas as elites brasileiras são muito poderosas, extremamente conservadoras. Nós temos um país muito, no fim, o poder do conservadorismo é muito forte, o anticomunismo é muito forte no Brasil e impediu que essa luta avançasse. E, por outro lado, a organização popular foi fraca, né, durante todo esse período, e a prioridade dos partidos políticos foi a agenda eleitoral, não foi a agenda de direitos humanos, de memória, de verdade. 30 anos depois é que nós estamos retomando essa luta, né? Mas aí eu espero realmente que possamos conhecer cada vez mais a respeito deste passado, porque pode parecer um passado distante, mas não é. 64, 85 tivemos governos militares aqui no Brasil, inclusive é incrível, observando pesquisas internacionais, uma delas aponta que no Paraguai é o país que existe mais tolerância a regimes ditatoriais, que a população aceitaria mais em troca do progresso econômico. E aqui no Brasil a gente vê inclusive um saudosismo em muitos setores com relação ao regime militar, justamente porque vários dos crimes ficaram escondidos e até hoje não se conseguiu abrir essa caixa. Entidades como essa, criada agora, o Comitê Memória, Justiça e Verdade do Oeste do Paraná, podem ajudar a trazer à tona muitas dessas histórias aqui da nossa região, contextualizando aqui para que as pessoas entendam e muitas vezes se lembrem de fatos ocorridos nesta época? Eu acho que a grande violência cometida aqui na nossa região durante o período da ditadura, além das questões econômicas, do massacre que houve na classe trabalhadora, né, o conluio, Guilherme, das colonizadoras e da polícia militar e do jagunçismo. O jagunçismo e a polícia militar trabalhando para o latifúndio e as colonizadoras naquele momento, né, onde havia total impunidade. E todo tipo de manifestação que havia em defesa do povo pobre, do povo poceiro, do povo agricultor, era considerado coisa de comunista. E como as pessoas tinham muito medo de comunismo e toda a repressão era anticomunista, quem sofreu durante o período da ditadura aqui na nossa região foram os agricultores pobres, os pequenos agricultores, os colonos, os poceiros, que tiveram seus direitos vilipendiados num conluio total entre latifúndio, que são as colonizadoras, o poder judiciário, que sempre esteve ao lado dos poderosos aqui na nossa região, e quase todos os juízes da nossa região eram diplomados da Escola Superior de Guerra, e mais a polícia militar e o jagunçismo. Isso pode ser visto nos arquivos da ditadura, é possível encontrar vários documentos que refletem e que documentam, né, esse momento aqui na região oeste. E as forças de oposição de esquerda que estiveram aqui na região em defesa do agricultor pobre foram massacrados, presos, torturados, quase todos também, não é? Eu conheço casos aqui de liderança sindical. Teve um que morreu aqui na Cidade Nova não faz muito tempo, e que não conseguiu nem estar vivo para receber o seu diploma de anistiado, que foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cascavel. Ele foi preso, torturado, perdeu o sítio, ficou um tempão preso sem processo na penitenciária de Piraquara, que é o seu Stanislau Kokovic. Eu faço uma homenagem a ele, em nome de todos aqueles que resistiram ao poderio que se instalou aqui na região num período da ditadura. E esse comitê exatamente vai levantar esses problemas, colocar esses problemas, escrever esses problemas e fazer esse relatório para a Comissão Nacional da Verdade. Quem quiser saber mais, inclusive, colaborar com este Comitê Memória, Justiça e Verdade no Oeste do Paraná, como é que pode até mesmo entrar em contato com o comitê? Isso é muito importante, porque nós sabemos de muitos casos, que existem muitos casos, e nós não temos acesso a esses casos, né? Pessoas que foram punidas, mesmo os filhos, não é? Os parentes daqueles que foram punidos e perseguidos durante a ditadura, podem entrar em contato, pode ser com o meu celular, no meu celular, né? Que é 45-9941-6969. Ou então, Comitê Memória, Verdade e Justiça do Oeste do Paraná, @gmail.com. Também temos um celular e temos um telefone, para que as pessoas possam entrar em contato. Ou com a reitoria da Universidade Estadual do Oeste, com a UNEOeste. Conversei com o Aloysio Palmar, ele que é gerente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular aqui de Foz do Iguaçu, e também veio nos falar a respeito deste Comitê Memória, Justiça e Verdade do Oeste do Paraná. Aloysio, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado pelo espaço, Guilherme.